Delta Papai Uniforme, chame Torre, 118, décima meia, boa noite. 18 e meia, obrigada, e uniforme. Delta Papai Uniforme, chame Torre, 118, décima meia, obrigada, e uniforme. Salvador, Papai Tango, Delta Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme, continue a aproximação, reporte final no 7. Reporta final 17, Delta Papai Uniforme. Oceané 6310, solo 04, libere direito, chame solo em 12, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 1. 5. Salvador, Oceané 6310, pronto. Oceané 6310, taxi via Alfa, Juliette, para o portão 3. Alfa Juliette 3, traço 6310. Papai Uniforme autorizado, pouso 17, vento 100 graus, 129. Livre pouso 17, Delta Papai Uniforme. Tango Delta, Papai Uniforme, Sala 08, autorizado 180, reporte livrando a Taxi Romeu para a Mata. Delta Papai Uniforme, eu estou na frequência livre. Boa noite. 9081, boa noite, ascendente estação, desse mantém nível de voo 050, chegada a Bonete 1, vai na prova da posição ITAP, ajuste altímetro padrão. No 091, boa noite, acende a identificação desse mantém nível de voo 0620, vigilância, chegada com MET 1, ajuste no 013. Identificação desse mantenha 4 mil pés. Vigilância, chegada bom, se ajuste padrão. Rádio 05, prossiga. Tenente Guardião 05, me escuta permanente, reporte para o regresso. Medusa 2509. Agora 3 na aproximação, vai seguir tráfego da companhia, aproximando pelo sul. Turma 081, foi na proa de Duna, desça 2000 pés, ajuste no 013, autorizado sinal ILS X-Ray, para a pista no 0, reporte no posto localizador. Negativo, proa de Duna, desce para 2000, voo no 081, Duna. Alô 096, vou na proa de Duna, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado sinal do ILS X-Ray para a pista no 0, reporte no curso do localizador. Azul 2000, Rosão Azul, obrigado. Uno 966, tem condição de reduzir para 2209? Está reduzindo para 2209. Graças. Não, nem está mostrando o para cá. Aqui está o comandante, 1096, número 2 na aproximação, segue tráfego da companhia 12 horas 15 milhas. O tráfego está interceptando o curso do localizador, o senhor está autorizado para 2000 direto do UNA. Localizador, voo 9081. 9081, chame torre, 118, décimo meia. 19,6, obrigado. Salvador, voo 9081, boa noite. 9081, boa noite, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 119. Quente, o voo 9081. Voo no 096, autorizado final do IRS, que foi pistão no zero. Boa noite, Azul 2795, passando posição Conde. Azul 2795, contato radar, nível de voo 180, agora 5 milhas fora da posição Conde, vou na proa da posição Bonf, aguardando chegada Bonf, reporte descida. Voando Bonf, reportará descida, confirmando sentido de informação Bravo, está operando o ILS-X-Ray, né? Afirmo, a pista opera em toda a sua extensão. Maravilha, muito obrigado. Ou 1966, retração para sequenciamento, mantenha a proa 220, proa 220 limitado pelo QDMIC 100 para Simbra. Falar as comunicações, intercepta o curso do localizador e complete a LSX-Ray. Cheque, proa 220 limitado, 100 de Simbra, caso de falha, intercepta nesse QDMIC e prossegue para o ILS da 10, boa, 966. No 966, desse mantenha 3 mil pés. Desce para 3 mil pés, 966. estabilizado. Local 96, compartilhe a aproximação, chame torre 1186, boa noite. Boa noite, obrigado. Polo 966, resta navegação proa de Duna, desça 2000 pés, autorizado, final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Proa de Duna, desça 2000 pés, reportará estabilizado, X-Ray 966. 096, boa noite. 096, boa noite, continue a aproximação, lote pista livre. Ajuste na 013. Escuta. O 9081, Solas 34, libera direita, chame o Solo em 121, décima 1. Puxando 6310.4. Salvador Recife 350 autorizado, via Pesolo 17. Decolagem 90, curva à esquerda, perfil da PUC, Jama Aracaju. 5074, 119, decimal 8. Prefeito 350, autorizado, cola da 10, curva à esquerda, na PUC, Jama Aracaju, perfil da PUC, 5074. Correto, chame pronto para o estiver de saneamento. Controle Salvador, Guardião 05. Prossiga. Caso ao tráfego às nossas 2 horas, em procedimento para 107, ou não está na favor? Cliente, o Guardião 05, vem na prova da posição CEASA, reporte visual com campo. Contra visual com campo, com prova da CEASA, Guardião 05. Exato, no IDS da 10966. 1966, complete, chame torre, 118.95, boa noite. 1895? Confirmo. 1862, perdão, 1862. 1862, obrigado. Guardião 05, chame torre em Salvador, 118.6, boa noite. 18.6, grato, boa noite. Salvador, boa noite. Bono 966, vai passando externo, fecha a casa. Bono 966, boa noite. Continua a aproximação, voz pista livre. Informa o helicóptero aproximadamente 500, 700 pés, setor norte e esquerda. Ajuste na 013. Gente, aguardando o Bono 966. Salvador, Guardião 05. Guardião 05, confirme a posição. Está no momento às 9 horas do 1966, tá? Tem ele no visual, afastado no momento 4 milhas, com proa da CEASA para retornar ao campo. Guardião 05, reporte sobre a RMA, ajuste na 013. 1013, RMA. Bona 096, salas 38, direita 121, décima 1. 21 na direita, obrigado, boa semana. Salo, Salvador, boa noite, Bono 1096, livrou pela lá, passo trânsito. Gol 1096, taxi via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, Bono 096. O 05, informe intenções, pouso no pátio do Gré ou na pista 17? Pátio do Gré, senhora. Tente, guardião 05, autorizado, final para o Gré, reporte na curta, ajuste na 013. Ajuste padrão, reportará final para o Gré, guardião 05, gratuito. Zero, portão 3 autorizado, time time. Bora, portão. Bolo 096, reporte antes da Juliette e aguarde para ingresso. Reportará antes da Juliette, bolo 096. 795, autorizado de chegada bom, ofereça 4 mil pés, ajuste no 013. 4 mil pés na ponte, ajuste aí, segue. Bona 966, solos 40, libere direita e chame solo em 1219. Chegou no ano, Bona 966. 966. Twitch, aguarde para ingresso, porção prevista é o 4, tem aeronave da Avianca puxando no 3, já vai iniciar o táxi, aí seu ingresso será liberado. Twitch, aguardando, Bona 0966. Para nós. Evite sobrevoo de viaturas e aeronaves, reporte no solo controlado. Uma centena com os nós. Final do Graé, evitará sobrevoo de aeronaves e edificações que reportará no solo controlado, guardião 05. Guardião 05, solo 43, frequência livre, boa noite. Salvador, boa noite. Oxenã 63, 10, pronto, ponto zero. Oxenã 63, 10, autorizado. Alinhar e decolar, pista 10, vento 10, 0 graus, 1-2, nós. Boa noite. Assim, decola, boa noite. Oxenã 63, 10. RD 795, cancelado as inscrições, desça para 2.000 pés, ajuste na 0 no 3.013, autorizado procedimento, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1.013, reportar estabilizado, 2.795. E o 2795 é o número 1 no próximo parafuso? Afirmativo. Certo. Precisaria voar a Duna da presente, o 2795? Obrigado, Duna. Obrigado. Oxenã 6310, decolada 48, chame controle Salvador 119, decimal 8. 198, boa, 6310. Controle de Salvador, muito boa noite, Oxenã 6310. Oxenã 6310, contato radar na decolagem saída PUCA, nível 350. PUCA 350, 6310. Alpha, boa noite, Cookie Identification, cleared Bonf arrival, send and maintain flight level 050. Cleared Bonf for arrival, descend flight level 5, 0, 0, 0, 0. 795, completa o procedimento com a torre, 118, 620. 186, obrigado, boa noite. Salvador, azul 2795, estabilizado no LS. Azul 2795, autorizado por pistão 0, vento 090 graus, 1 1 nós. Autorizado por azul 2795. Matriz 13, centro Recife, no 2685. Informação em curso, Charlie, para cópia, chame 118-60. Sou 9082 para o Galeão, muitos abraços. Voo 9082, aguarde compra, prepare, Sambo 1, Leda Doclo. Chama 313, a senhora identificação, reduz a velocidade para 250 nós e se mantém o nível 060. Portugal, Zio Tilon Alpha, fly direct to Duna Intersection. Direct to Duna Intersection, Zio Tilon Alpha. Chama 313, reduza para 2309. 21 Alpha without restrictions, 22,000 feet, 21013. Not restrictions, 22,000 feet, 21013. Então, fica dentro do sinalizador. Alpha, Kilo, Pátio 3. Bruno Romeu? Afirmo. Obrigado. Voo 9082, pronto, cópia. Voo 9082, pronto, cópia. Cruzado Galeão, nível 380, decola pressão no zero, curva à direita. Saída, Sanvo 1, Leda, Tóquilo, via Pesulo 44. Seguro, OP November 857, prossegue conforme rota. Controle Salvador opera. 119, décimo 8, aciona 5107, transponder. No 07, transponda, chão pronto, se tiver acionamento, gol 9082. Boa noite, tempo da Charlie, autorização Galeão. Luna 705, formação Charlie, chame 118, décimo 60 para a cópia. Obrigado. Se 5974, acione a identificação, autorizado e chegada a Bonf, reduz a velocidade para 2509, autorizado a descida até o nível 060. Xanema 2, correção, Xanema 3, 1-3, desça para 3 de mil pés, ajuste no 0-3, cancelada as restrições de altitude na posição Bonf.